Para 1.500 pés, ajuste 1013. Reporte visual com campo. 8812, inicie redução 200 nós. A aeronave transporte de enfermos vai ser dada a devida prioridade. Comandante 3520. 3520, eu sei. Saída prevista, João Pessoa. Saída Puca. Salvador, Eco Zulu Novena, já visual com o campo. Gente, chame 2198, decimal 95, Eco Zulu Novena. 198, decimal 95, Eco Zulu Novena. Salvador, boa noite, Papatango Eco Zulu Novena, já visual. Papatango Eco Zulu Novena, boa noite. Ajuste padrão, vento do aeródromo 080 graus, 03 nós. Confirme a intenção de pouso na 35? Afirmo, pouso 35. Gente, autorizado o final pista 35, reposte na curta, Papatango Eco Zulu Novena. Reposta na curta, baixada e travada, Novena. Posso falar o Serra Victor 3, 661, voo 1812. 7, voo 1812, complete aproximação, chama torre 118, decimal 95. Completa, chama torre 10895, voo 1812, boa. Boa. Oi Salvador, bom dia, boa noite, no 2, na final, BR Nave, dá um nome. Boa noite, do 2, bom dia, ajuste padrão. Continua a aproximação, guarda a autorização de pouso, informo aeronave Papa Alfa 31, não aproximando para pouso na pista 35. Curta final. Paciente, ajuste padrão, gol no 8, no 2, aguardando. Zulu 90, tráfego avistado, autorizado pouso pista 35, vento 070 graus, 039. Autorizado pouso 35, essa Zulu 90. Autorizado pouso pista no 0, vento 070 graus, 039. Autorizado pouso na 190, boa noite, 12. Papa Tango Eco Zulu 90, no solo ao 06, confirmando o pai de destino. Gente, autorizado backtrack, a gente vai via Papá e estacionar para quem está livre. 1812, no solo 08, livre à direita, segue Alfa e reportante da Juliette. Informo aguardar a liberação do gate 612. Alfa, antes da Juliette, reportará o gol 1812. Salvador, já 3520, pronto, cópia, João Pessoa. Não, 3520, autorizado João Pessoa, decolagem da 10, curva à esquerda, saída Puca, Jamo, Aracaju, após Aracaju, direto, João Pessoa, nível 350, aciona 5151 e controle Salvador 119.8. Gente, o Sana 3520, autorizado João Pessoa, nível 350, decola do 10 com curva esquerda, Puca, Jamo Aracaju, 5151, transponder 198, o controle, Sana 3520. Correio 3520, confirmando o nível 350. 350. Correio 3520, chame para o feedback de treinamento, portão 612. 173, mas cobre. Afirmo. Gol 1173, autorizado Guarulhos, via Upezulu 10, Taubaté, e eu de voo 360. Decola da pista no 0, primeira curva à direita, saída Tael, Lida, Motiva. Aciona 5156, controle Salvador, opera em 119, décima 8. Afirmativo, o gol 1173, pronto autorizado, Salvador Guarulhos, 360, Upezulu 10, Taubaté. Decola da 10, Tael, Lida, Motiva. 1156 transponder e o controle 198. Correto, gol 1173. Chame para pushback acionamento porta 9. Camarada 9, gol 812. Prossiga, gol 812. É a previsão aeronáutica? A Infraero informou que irá pernear no portão 612 ou no 9, o que liberar primeiro. As duas aeronaves já encontram-se copiadas, só estão aguardando a solicitação do push. Tá legal, estamos vendo um monte de aeronave aqui com a luz apagada, mas a princípio está parada, né? Isso é difícil, não tem lugar, né? Sim, esse 182, porém a determinação do fim é com a Infraero, apenas informa para o senhor. condições de realizar o pushback um pouco mais na retaguarda e de liberar espaço para a aeronave da companhia passear no 9? Gente, coordenem com a equipe de solo e chame táxi. Gol 1812, autorizado ingresso ao pátio principal via Juliette. Informo a aeronave da companhia iniciando pushback no 9. Já foi coordenado para realizar um pouco mais na retaguarda. Assim que possível, táxi de segurança parqueia no 09. Estacionamento no 6213-20. Confirmando 140 pausa? Sim. Gente, gol 1173, autorizado táxi, pátio principal e Índia, ponto de espera, frequência da torre 118.95, ajuste padrão. Fica atento a Airbus da TAM, já finalizou o pushback no 612, segue com o número 2. Bravo. Táxi, o TAN 3520, 139, no Gabi Maceió 25. Tá 3520, táxi via Pátio Índia, chamando ponto espera pronto para decolagem. Ajuste 1013. 3, via Pátio Índia, chamando a pronto para decolagem. 3520, autorizado a linha de decolagem, estando 0, vento 060 graus, 02 nós. A linha de decolagem, estando 0, estando 3520. Gol 173, a Lima 20 no zero. Padrão 3520, Tecolos 34, chama controle Salvador 119.8. Bom dia, tá 3520. 520, bom dia, contato radar, suba ao nível 350, direto Jamo. Opa, 350, direto Jamo, melhor ainda, obrigado. Voo 1173, decola aos 36, chama controle de Salvador 119.8, tenha um bom voo. 198, obrigado, meu amor. Controle de Salvador, bom dia, voo 1173. Voo 1173, bom dia, contato radar, suba ao nível 360, direto Ledo. Ok, subindo para 360, confirme direto. Direto Leda. Direto Leda, graças. Salvador, bom dia, 3816. Controle Salvador, acione identificação. Desço para 2500 pés, ajuste no 013, voando Sierra Vida 366. Sierra Vida 366, controlando 2500 pés. 2500 pés, início de procedimento RNA. 1520, chame centro Recife, em onda 26.85, alterna 125.45, voo. Bom dia, 1268, 1173, poderia voar avante, vai direto? Bono 1173, passa nível 110, chame centro Recife, 128.35, alterna 123.80, solicite uma ótima para o mesmo. 2235238, obrigado, avante. Oito no meio, livre RNAV, pista na zero, reporte estabilizar. Reporte estabilizado, tá 38 no meio. Paulo Gol 1561, boa noite. Gol 1561, boa noite. Galeão, pronto cópia? Pronto cópia. Gol 1561, autorizado Galeão, via Upper November 857, Moussu, nível de voo 360. Decola da pista 1-0, primeira curva à direita, saída Tael, Leda e Rumi. Aciona 5170 e o controle Salvador opera em 119.8. Galeão, Upper November 857, está no altura nível 360. Decola da 10, curva à direita. Tael, Leda e Rumi, 5170, transponder 198 controle. Correto, voo 1561. Para tiver cancelamento. tenha aprovado sua vida para um 81? Bono 81 na firma, tá pronto, copia. Pronto, copia. Voo 1181, autorizado Serra Bravo Papa Alfa, via Pepezulo 21 e conforme roda do plano de voo. Decola da pista, roda do plano de voo nível 380. Decola da 10, primeira curva direita, saída Arbor, eleva. Após eleva, voa nítido, onde intercepta a aerovia. Aciona 5176 e controle opera em 119.8. Tente autorizado o nível 380, via Pesulo 21 após foto do plano, decola do 10, curva direita, saída eleva, transição árvore, após o direto mítico para interceptar. O gol 81. Gol 81, saída árvore, transição eleva, após eleva mítico. E transponder 5176. Tente árvore, eleva, após eleva mítico e o transponder 5176. Correto, Bruno 811, chame para o pistão de acionamento. Salvador,